Tem que ter azeite, até mesmo pra cantar. Tem que ter azeite na hora de pregar. Tem que ter azeite no momento de orar. Tem que ter azeite pra Jesus te abençoar. Sem azeite não dá, sem azeite não dá. Os vasos que estão vazios, o Senhor te encherá. Sem azeite não dá, sem azeite não dá. Os vasos que estão emborcados, o Senhor vai desemborcar. Tem que ter azeite, até pra conversar. O crente sem azeite, ninguém quer lhe escutar. Sem azeite não dá. Tem que ter azeite pra demônios expulsar. O crente sem azeite, milagre não acontecerá. Sem azeite não dá, sem azeite não dá. Os vasos que estão vazios, o Senhor te encherá. Sem azeite não dá, sem azeite não dá. Os vasos que estão emborcados, o Senhor vai desemborcar. Tem que ter azeite dentro da congregação, no meio da mocidade e no círculo de oração. Tem que ter azeite, tem que ter azeite em volta desse lugar. Tem que ter azeite primeiro em cima do altar. Sem azeite não dá, sem azeite não dá. Os vasos que estão vazios, o Senhor te encherá. Sem azeite não dá, sem azeite não dá. Os vasos que estão emborcados, o Senhor vai desemborcar. Os vasos que estão emborcados, o Senhor vai desemborcar. Sem azeite não dá, não dá, não dá. Sem azeite não dá.